Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam tendo um bom feriado e que bênção nós podermos pertencer ao corpo de Jesus, corpo de Cristo, corpo ressurreto, já glorificado. Na glória, nos preparando lugar para vivermos com Ele eternamente. Que bênção é sermos um só corpo em Cristo Jesus. Que maravilha. Irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional hoje no capítulo 5 de Números. E prepare-se para uma nova série de ministrações para liderança, mas nós conversamos sobre isso amanhã. Eu quero começar então com a leitura bíblica e depois finalizar com um breve resumo que preparei para vocês. Para todos nós, a expulsão das pessoas impuras. Trata o capítulo 5. Yahvé falou a Moisés e disse: Ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto, homem e mulher. Os afastareis, os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas. Puseram-nos fora do acampamento os filhos de Israel, cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Então, essa introdução, irmãos, ela diz respeito à lei sanitária. E você tem que entender um detalhe muito importante. Nós estamos falando de milênios atrás. E nesse momento, não havia, como hoje, o tratamento. Como nós temos para as enfermidades hoje em dia. Então, essa é uma medida de preservação, da pessoa, para que ela não fosse, maltratada no meio dos outros, e preservação da comunidade, para que todos não fossem infectados. Tá bem? Se você não entende isso. Aí o texto parece discriminatório. Depois de muito tempo, já na época de Jesus, ainda não se tinha a cura como nós temos hoje, mas os sacerdotes, desenvolveram, com o passar do tempo, uma teologia chamada teologia do puro e do impuro. E nesse decorrer da história de Israel, de fato, isso foi se tornando um elemento discriminatório. Aí sim. Mas no momento em que Deus fala com Moisés, não. O Senhor está atento à questão da vida da pessoa e já pensando no que ia fazer. No futuro, que para ele não é futuro, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, ele viria acolher o leproso, ele viria acolher aquele que tem problema no órgão genital, ele viria acolher todas as pessoas. Agora, com o passar do tempo e com essa teologia do puro e do impuro, a comunidade desembocou num processo discriminatório que Jesus teve que tratar e colocar o pingo no i. Muito bem, vamos lá para o versículo 5. E o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de um quinto, restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio do qual o sacerdote realizará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Nessa segunda perícope, nós temos então a questão do tratamento do pecado, e uma coisa estranha para nós, mas totalmente compatível com a cultura ali no Oriente Médio naquele período, é alguém está pagando pela dívida que cometeu e pagando por essa dívida, acrescentando um quinto, restituindo a pessoa que foi prejudicada. Então, interessante isso na segunda parte. E depois fala do rito de expiação e reforça a ideia de que aquilo que alguém recebe, aquilo que pertence a alguém deve ficar com esse alguém. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagravam e traziam ao sacerdote, por exemplo, pertencia ao sacerdote. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Aquilo que era destinado ao Senhor era do Senhor. Aquilo que era destinado a alguém que foi prejudicado pelo pecado, era dessa pessoa que foi prejudicada pelo pecado, pela ofensa. E aquilo que era dedicado ao sacerdote era para que esse pudesse então viver integralmente. Isso é uma realidade que nós precisamos trabalhar com o seguinte cuidado. Por um lado, muitas pessoas podem pegar esse versículo isoladamente e começarem a sacerdotes, pastores, pastoras, líderes, missionários, começarem a espoliar o povo e forçar a barra mesmo, para que as pessoas tragam ofertas e ofertas e ofertas, ofertas, para que eles possam ser cada vez mais prósperos, mais abastecidos. Então, precisamos tomar cuidado, porque isso contraria a vontade de Deus, contraria o modelo que Jesus nos mostrou. Esse seria o erro de quem quer utilizar um versículo isolado ou um pedaço da lei para benefício próprio. O outro erro que nós precisamos tomar cuidado para não incorrer é o de esquecer as pessoas que trabalham integralmente para o Senhor. Em quase todas as igrejas históricas, da Igreja Católica Romana, que é a primeira. Até as igrejas históricas que foram fundadas aí na modernidade, praticamente há uma estrutura que controla e que providencia o sustento para pastores e pastoras. Mesmo assim, há que se verificar se os missionários e missionárias da igreja, da denominação, estão sendo supridos. Agora, no século XX, surge um movimento pentecostal. E no movimento pentecostal e neopentecostal, isso foi descaracterizado, isso foi muito mal trabalhado. Então, os pastores das grandes igrejas, esses têm a provisão, pastores, porque basicamente não há pastores. Na nossa assembleia, assembleia que eu congrego, há, mas é uma raridade. Então, em geral, não há provisão nem para o pastor, só aqueles que estão nas grandes igrejas, ou os líderes de campo, ou coisa parecida. Missionários e missionárias também têm que buscar o sustento, e eu estou vivendo isso. Vivi as duas realidades: a primeira, com a provisão ordenada pela denominação, e agora uma segunda realidade, buscando o mantenedor, e é uma situação muito desconfortável, irmãos. Não é por falar no assunto, é porque você fala. Fala, mas é como se as pessoas tivessem ouvido, mas não ouvissem, como Jesus disse. Então, nós temos que tomar esses dois cuidados, seja pastor, pastora, missionário, missionária, obreiro de dedicação exclusiva, na área administrativa, muitas igrejas têm, é preciso que o trabalhador receba pelo seu. Receba o salário pelo seu trabalho. Tá bom? Isso é uma coisa. Outra coisa é querer aproveitar disso para espoliar o povo, envergonhar o evangelho. Então, tomem muito cuidado com isso. Não caiam e nem fiquem nesses lugares onde as pessoas ficam só falando. Às vezes, tem dois sermões. Um sermão de 40 minutos, 45 minutos, eu falo porque já estive em vários lugares e cultos assim. Antes da pregação, tem 40 minutos, 45, 50 minutos para falar da campanha, da oferta, e muitas vezes isso acaba enriquecendo alguns líderes de uma maneira escandalosa. Isso deve ser rejeitado. E, por outro lado, deve ser rejeitado também a postura da igreja em abandonar o obreiro, seja pastor, pastora, seja missionário, missionária, seja alguém da área administrativa. Não é possível abandonar. Porque se nós abandonamos esse obreiro, como é que ele vai fazer? Mesmo Jesus e os discípulos, não tendo onde reclinar a cabeça, era suprido pelo Pai Celestial, de cidade em cidade, através das ofertas. Então, isso tem que acontecer. Tá bom? Joia, foi a segunda perícope. Terceira, a oferta pelo ciúme. Então, o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: se alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e portanto ela não foi apanhada no ato, contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher que está contaminada, ou ainda, se esse espírito de ciúme vindo sobre ele o tornar desconfiado de sua esposa,

tanto a lei judicial como a lei cerimonial. Tá bem? O que nós lastimamos, é claro que também, se você olhar para 3 mil anos atrás, se até no início desse século as mulheres não votavam, se até no século XIX arbitrariedades aconteciam sem fim, e até o dia de hoje, 21 de abril, que é feriado, ainda há tanto homicídio realizado contra as mulheres, tanta violência. Imagine há 3 mil anos atrás, nós podemos compreender, abrir a nossa compreensão, mais de 3 mil anos, certamente, para que entendamos que trata-se de uma sociedade ainda bastante patriarcal e machista. Não há como negar isso. Só que a historiografia nos ensina que nós devemos constatar o fato, mas não se trata de estabelecer juízo sobre um processo que acontece num outro lugar, sobre outro ponto de vista, num outro tempo. Nós temos um limite de interferência. A nossa interferência interpretativa, a nossa interpretação, ou seja, a nossa hermenêutica, vai até o ponto de constatar: bom, havia, como nós já percebemos no início, a lei sanitária, no início do capítulo. A lei judicial na restituição, a lei moral e judicial também na oferta pelo ciúme, a lei cerimonial e judicial no caso da mulher que tinha que se apresentar e beber da água. Todavia, não há como negar que trata-se de uma sociedade patriarcal e machista. E o mesmo não era feito com os homens. Da mesma maneira, não era feito com os homens. Se uma mulher sentisse ciúme do seu marido, o processo certamente não era vivenciado dessa forma, infelizmente. Mas a história vai andando, vai caminhando, e o nosso papel, até como servos de Yahvé, como servos de Jesus Cristo, é ir santificando a história. Nós constatamos, averiguamos, interpretamos e temos que santificar a história. Aleluia. Mas fique com essa lembrança de que o capítulo 5 de Números trata da lei do puro e do impuro, em função tanto das questões de enfermidade. A teologia do puro e do impuro ainda não estava elaborada, que é o momento onde Deus fala com Moisés, tá bem? Dentro da realidade de milênios atrás. Mas já a semente, a gênese desse processo começa. Lembre-se disso, que o Senhor está preocupado e o Senhor está atento, não é preocupado, né? Ele não se preocupa, mas ele está atento a questões do dia a dia de Israel, as enfermidades que poderiam contaminar todo o acampamento, a restituição para quem prejudicou uma outra pessoa, a dispensação de provisão para quem de direito, como no caso eu mencionei os sacerdotes, e a averiguação do ciúme, o motivo do ciúme e o processo todo que se dava para verificar se de fato o homem tinha razão ou não. E aí nós temos então um pouco do conjunto da lei moral, sanitária, judicial e até cerimonial, no final do capítulo, quando a cerimônia toda de tomar água é feita para verificar se ela está falando a verdade ou não. E lastimamos que em algum momento da história, seja no passado ou hoje, haja esse tipo de postura. Jesus já veio e bateu de frente com a questão do puro e do impuro, mas bateu de frente mesmo. E o nosso modelo é Jesus, nunca esqueça disso. E bateu de frente há 2.000 anos atrás. Teve uma postura muito mais inclusiva, muito mais aberta, nem poderia ser diferente, porque ele é o Filho de Deus e plenamente ser humano. Bom, irmãos, o resumo traz como proposição. A proposição do resumo é Jesus como restituição pelo nosso pecado. Você já vai entender. A organização desse capítulo, irmãos, passa pela expiação das pessoas, perdão, pela expiação de pessoas impuras. Tratando da questão do tema da pureza pessoal, do começo ao fim do capítulo, como requisito para a permanência na presença do Senhor e na comunidade, de Israel. Posteriormente, aborda a questão da restituição, dentro da mesma temática, em seguida, o aspecto do ciúme, para fechar o capítulo. Então, vejamos. Em primeiro lugar, estamos diante da lei do puro e do impuro, que começa a ser estabelecida. Do ponto de vista da ação de Deus, da palavra de Yahvé, é uma bênção, porque o que nós precisamos é ter pureza pessoal e o que nós não precisamos é de ter impureza. Pessoal, espiritual, emocional, física, familiar, social. O que nós precisamos é pureza e o que nós não precisamos é impureza, que nos afasta de Deus. Ponto. Ou seja, a ordem de Javé é que todos os impuros fossem colocados para fora do acampamento. Deus não faz conciliação nem negociação, não relativiza nesse aspecto se está fora do mandamento, se está fora da aliança, se está fora daquilo que ele estabeleceu como princípio, então não é Israel. Israel não é um povo só por etnia. Nisso eles mesmos se atrapalham até o dia de hoje. Porque ser Israel não diz respeito só a uma questão étnica, mas diz respeito a um comprometimento com Deus, a uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus tem a seguinte premissa: puro você pode ficar em aliança comigo, impuro você não pode ter aliança comigo, eu não habito no meio de impureza. Bem, nesse capítulo e naquele contexto, como eu mencionei, quem era impuro? Alguém que tivesse doença contagiosa de pele, como a lepra, os que tinham corrimento nos órgãos genitais e todos que tivessem tocado em algum morto. Porque a morte é o maior sinal de distanciamento de Deus, que é a vida. Então, por isso, os israelitas não deviam chorar a morte e nem tocar no morto. Porque Deus é vida e a morte é o último degrau do afastamento de Deus, da degradação, aproveitando a palavra degrau, da degradação, do afastamento de Deus. O objetivo era o de não contaminar o acampamento de Israel, como eu mencionei. Os israelitas obedeceram e cumpriram tudo exatamente como tinha sido ordenado por intermédio de Moisés, em princípio. E eu dou glória a Deus por esse princípio, porque naquele momento eles cumpriram. Infelizmente, essas ordens atravessaram séculos. E juntamente a elas, a ideia de que o doente tinha uma maldição sobre ele. Imagine só que nós vemos isso até hoje, hein, irmão? Gente fazendo quebra de maldição de gerações passadas. A gente vê isso até hoje. Não entenderam a obra da cruz. Mas deixa para lá essa discrepância. Então, a ideia de que o doente tinha uma era de que o doente tinha uma maldição sobre ele. Somente em Jesus, aleluia, a ideia é compreendida, como Deus desejava. E as pessoas foram curadas, foram perdoadas dos pecados, e sendo curadas e perdoadas, foram inseridas novamente em meio ao povo de Israel. É isso que Deus queria. Ele queria preservar a vida de todos, sarar, curar, libertar, inserir. Na segunda parte do capítulo, irmãos e irmãs, percebe-se que o pecado era tão sério para o Senhor e é tão sério para o Senhor, que se um homem ou mulher cometesse algum pecado pelos quais se ofendia Yahvé, seria sumariamente culpado. Irmãos, irmãs, Jesus está voltando. Eu ia até mencionar na introdução, vejam a postagem da missionária Vivian hoje, que fala sobre a volta de Jesus, e a mensagem do Everson, também, o irmão Everson. Vejam, irmãos, irmãs, não dá para brincar com isso. Não jogue a sua vida fora, não jogue a sua vida eterna fora. O Senhor vai, no juízo final, fazer uma separação sumária. Você vai ser culpado, penalizado, condenado, sem chance de apelo. Não haverá possibilidade de fazer apelo em uma nova instância. Vou recorrer à segunda instância, a terceira, a quarta, a quinta, a décima. Não, não haverá. E Jesus está à porta. Por isso, se você tem alguma tendência de afastamento de Deus e, por conseguinte, pecado, peça perdão a Deus, se arrependa, mostre frutos de arrependimento e aproxime-se do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Bom, irmãos, desde aquele momento, irmãos e irmãs, as pessoas deveriam confessar o pecado cometido e restituir, se tivesse prejudicado alguém, o valor ao devedor, acrescido de um quinto, restituindo a quem o prejudicou. Mas se a pessoa não tivesse nenhum parente para quem fazer a restituição, ou pedir ajuda, um parente para pedir ajuda, a indenização devida ia para Yahvé. E devia ser entregue ao sacerdote que realizava o rito da expiação pelo culpado. Alguma pessoa ajudava, havia vários animais e ritos de expiação. pessoa não tinha ninguém para quem recorrer, não podia restituir completamente, então Yahvé se colocava como aquele que aceitava, como aquele que aceitava o pedido de perdão, o arrependimento, o fruto desse arrependimento, que era uma oferta para ele. Isso não ia para o sacerdote. Passava para o sacerdote, mas era destinado ao tabernáculo, não ao ganho dos levitas. Tá bem? Deixe bem claro. Então era uma expiação pelo pecado. E isso era entregue ao sacerdote que realizava o rito de expiação pela culpa. Tudo que os filhos de Israel consagravam, melhor dizendo, e traziam ao sacerdote, pertencia ao sacerdote. Se trouxessem para o Senhor, pertencia ao Senhor. Se trouxessem para o sacerdote, pertencia ao sacerdote. As coisas consagradas de cada pessoa pertenciam a quem de direito, ou a Deus, se a pessoa fazia um voto, uma consagração, as ofertas específicas nos períodos de celebração hebraica, ou se era uma oferta para o sacerdote, como eu já disse, ia para o sacerdote. Aquilo que alguém oferece ao Senhor é do Senhor. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote pertence ao sacerdote. A terceira parte do capítulo aborda o tema do ciúme, irmão. Eu quero só fechar a segunda dizendo assim: não faz muito tempo eu disse, se você quiser ser um mantenedor da minha vida e da vida da pastora, então oferte na conta que nós colocamos já no WhatsApp, no blog. Não fico colocando todo dia nem falando todo dia, não. E por isso não temos muitos mantenedores. Mas também não dá para ficar fazendo isso todo dia, porque o evangelho nos constrange, não é possível. Nós confiamos totalmente em Deus e Deus alimenta os pardais, alimenta, né, a andorinha, cuida do lírio do campo, não vai cuidar de mim? Mas eu disse claramente, quem toma conta dessa parte sou eu. E só assumi isso depois de um acidente que a pastora sofreu há mais ou menos 2 anos e 3 meses. Antes eu deixava tudo na mão dela e até cometia um erro. Não havia nenhuma intenção de dolo, mas a gente conseguia se organizar dessa maneira, só que com o passar do tempo isso foi sobrecarregando, né? E depois eu pedi perdão e assumi aquilo que já devia ter feito antes. Confessei para Deus, confesso para os irmãos, confessei para ela e assumi. Mas eu disse também, se você quiser colaborar com a expansão da obra, nós estamos aqui como missionários em Minas. Em 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, perdão, nós abrimos duas comunidades. Se você quiser que nós abramos a terceira igreja, a quarta igreja, eu vou dar para você a conta corrente da nossa igreja. E aí você só vai destinar. Eu acredito no ministério deles, mas isso não é para salário deles. Isso é para expansão da obra. Você vai entrar em contato com o nosso responsável, tesoureiro nacional, e vai dizer, e aí o presidente vai fazer o que deve ser feito. Então, vejam, há coisas distintas. Uma coisa é a provisão para o obreiro, outra coisa é a provisão para a obra. E nós não podemos nos apropriar nem misturar essas duas coisas. Ótimo, glória a Deus. Estou feliz. Sempre fico muito feliz ao falar da palavra, mas é uma felicidade que só vai aumentando, aumentando. Irmãos, é muito bom andar com Deus e ter vocês também como irmãos em Cristo e ter milhares e milhares que vão morar no céu, no novo céu e na nova terra. É muito bom. A terceira parte do capítulo aborda o tema do ciúme. Já trabalhei bastante, mas só repetindo algumas questõezinhas. O Senhor disse a Moisés: se alguém tem uma esposa que lhe foi infiel, ela tornou-se impura, mesmo que não fosse apanhado no ato, ela precisava passar por todo aquele processo. O marido ia até o sacerdote, que funcionava ali como um mediador, um juiz, e ela tinha que tomar uma água. E se ela tivesse de fato cometido aquilo, ela ia receber a maldição por ter sido infiel. E se ela fosse inocente, infelizmente, aí está o machismo, ela tinha que passar pelo processo, mesmo que fosse só cisma do marido, ela tinha que passar pelo processo. Só que ela seria inocentada porque nada aconteceria com ela depois de ter bebido aquela água. Aí está o machismo, sendo culpada ou inocente, a mulher tinha que passar por esse constrangimento, infelizmente. Mas Deus permitiu ainda assim, porque nós estamos falando de mais de 3 mil anos. E ele disse a Moisés: se um espírito de ciúme ou desconfiança da mulher impura, em tese aqui, irmãos, sem o conhecimento do marido, ou inocente, deveria o casal ir até o sacerdote fazer uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor da mulher. Não se derramava azeite ou incenso sobre a farinha, porque era uma oferta de cereal pelo ciúme. Olha que curioso, o cerimonial, a cerimônia. Uma oferta de cereal pelo ciúme. Até ciúme o Senhor tratava na Israel nascente, no povo que estava se formando, para que fosse revelada a verdade sobre o pecado. Bem, como eu disse, o sacerdote conduzia a mulher à presença de Yahvé, em seguida tomava água em um vaso de barro, e tendo tomado o pó do chão do tabernáculo, o aspergia sobre a água, porque esse pó era santíssimo. Apresentava a mulher ao Senhor, depositava a oferta memorial pelo ciúme, e ela tinha em suas mãos a água amarga, que representava a maldição. A seguir, o sacerdote fazia com que a mulher jurasse, irmãos e irmãs, e dissesse a verdade sobre os fatos. Se a mulher tivesse sido infiel, sofreria as consequências, sendo alvo de desprezo, maldição, inchaço na barriga, coxa, descaída, esterilidade, como nós vimos. O sacerdote ainda declarava que a maldição entrasse nas entranhas e a sexualidade murchasse, e a mulher dizia: amém, assim seja. Mas se ela fosse inocente, estaria liberta de qualquer tipo de condenação e maldição. O pastor, então está certo, porque se ela fosse inocente, ela estava livre de condenação e maldição. Então não há nenhum tipo de equívoco. Irmãos, irmãs, o equívoco que eu digo é que o tratamento da mulher para com a mulher era um, para com o homem era outro. E segundo, ela sendo culpada ou inocente, isso só se confirmaria depois dela beber a água. Vamos pensar numa situação real? Nós conhecemos pessoas muito ciumentas, que ardem em ciúme. Porque o ciúme só até o Senhor tem. Mas pessoas que ardem em ciúme e que fosse cismada, doente mesmo, um marido doente de ciúme. Ainda assim, a mulher precisava passar por todo esse cerimonial. Esse processo é que é constrangedor. No caso de não ter culpa nenhuma, ainda assim, a mulher tinha que passar por essa cerimônia, né? Por todo esse processo. Tá bem? É isso que eu estou destacando. Em seguida, o sacerdote escrevia um documento e os lavaria com águas amargas. As ofertas eram colocadas diante do Senhor. A mulher tomava das águas amargas. Se fosse inocente, nenhuma consequência acontecia, porque Deus não permitia. Aleluia! Glória a Deus! Deus não permitia que um homem ciumento, doente de ciúme, exageradamente ciumento, levasse uma mulher inocente a ser culpabilizada. Deus não permitia. Aí a função do pó do tabernáculo e da água amarga. Se fosse inocente, nenhuma consequência acontecia. Mas se fosse culpada, sofria amargo sofrimento. O mais triste e impensável para nós é que, se a suspeita se confirmasse ou não, o marido estava livre da culpa. Eu reforço isso. Então, se ele fosse saudável emocionalmente, ou se ele fosse um ciumento patológico mesmo, não um leve ciúme, que todo casal tem um pouquinho, né? A gente gosta, Deus nos ama e tem ciúme de nós. Mas em qualquer caso, inocente ou culpada, ela estava ali, o marido estava livre da culpa. Contudo, a mulher sofria as consequências da iniquidade, se ela tivesse culpa, ou do livramento, se ela não tivesse, porque Deus ia intervir. O problema era a exposição por causa do ciúme do homem em todas as situações. Ficou bastante claro, você entendeu. Queridos, em primeiro lugar, para fazer a aplicação, repudiamos essa forma de lidar com o ciúme, com a forma de trabalhar com a questão do ciúme. E Deus também. É só olhar para a vida de Jesus. O nosso modelo maior é Jesus. O Antigo Testamento serve para tratar, ó, o tema aqui é pureza pessoal, expiação do pecado. E Jesus vai trabalhar isso. O vai e não peques mais, ele vai trabalhar. E ele não vai expor ninguém. Pelo contrário, ele vai trazer de fora para dentro, ele vai incluir as pessoas. Em segundo lugar, o tema da pureza pessoal é abordado nesse capítulo. E eu dou glória a Deus que mantenhamos a nossa pureza pessoal. E sobre isso, hoje sabemos que há quatro maneiras de manter a pureza pessoal. Primeiro, ou letra A, não pecar. Segundo, se pecar, confesse o pecado, se arrependa, mostre o fruto do arrependimento através de uma mudança de vida, em particular nessa área de fragilidade e pecado que você cometeu. Letra C, confesse os pecados ocultos. Letra D, confesse os pecados involuntários. Finalizando, irmãos e irmãs, destaco: as normas sobre pureza e impureza não se limitam ao homem ou à mulher. São normas gerais para o ser humano. A questão fundamental era a presença de Yahvé no meio do acampamento, o que significa: onde Deus habitar, não poderá haver qualquer tipo de impureza. E a igreja hoje, em geral, está muito flexível para com o pecado, muito mundana. Alguém que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E alguém que é amigo do mundo é inimigo de Deus. São duas realidades e dois reinos que se contrapõem radicalmente a 180 graus. Não há nenhuma possibilidade de convergência. Não há nenhuma possibilidade de servir a dois senhores. Na Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2 e 3, habitação eterna de Deus entre os seres humanos, não será jamais aceito ou visto a impureza de qualquer forma. Por qualquer forma de impureza ou pecado, não haverá. Meus queridos, então, finalizando para nós orarmos, em nossos dias nós temos três flagrantes distorções. Eu diria que esse é o item 3. Letra A do 3. Em muitas igrejas, só para te ajudar, em muitas igrejas tudo é lícito ou permitido. E tudo convém. Ninguém acompanha mesmo. Ninguém acompanha. Contrariando a Sagrada Escritura, tudo é lícito, tudo é permitido. Tudo convém. Aliás, se a pessoa der bastante dinheiro para as campanhas, está ótimo, ótimo. O que importa é que elas deem muito dinheiro para elas ficarem sonhando com a prosperidade e para as denominações arrecadarem bastante e cuidarem do seu próprio umbigo, mas cuidarem pouco das ovelhas. Às vezes, os líderes nem sabem quem são as ovelhas. E letra B. Em outros casos, a pureza pessoal, digo isso, por exemplo, no meio onde estou, a pureza pessoal é confundida com usos e costumes rígidos. Moralismo. Moralismo vazio, barato. Sem base bíblica, fora do padrão de Jesus, farisaísmo. O que menos importa nesses casos, irmãos e irmãs, é a pureza pessoal, e sim a verificação quase policial. Os irmãos e irmãs acabam virando policiais dos outros irmãos e irmãs. Polícia da questão da vestimenta, do corte de cabelo, entre outros. Esqueçam por completo que o bem ou o mal, grosso modo falando, procede. Não esqueçam, perdão, que para o bem ou para o mal, grosso modo falando, o mal procede do coração, o bem procede do coração. E não que se veste. Não o que se veste ou como é estabelecido o padrão para o corte de cabelo. Ora, eu não sou cabeleireiro. Glória a Deus pela vida dos cabeleireiros. Glória a Deus pelos que trabalham com moda para pensar na roupa dos irmãos, das irmãs. Mas eu não sou. Sou pastor de ovelha. Eu não estou aqui para controlar o jeito que o irmão vai se vestir, a menos que seja uma completa. Uma postura completamente inconveniente. Completamente inconveniente. Então, nós líderes e nós, povo de Deus, que temos o que fazer, ganhar vidas para Jesus, discipular, fazer obra missionária, não temos tempo para ficar verificando o que dignamente os barbeiros vão fazer, os cabeleireiros vão fazer, as cabeleireiras vão fazer, as pessoas que trabalham com roupa vão fazer. Não eu, não o missionário, não o líder. Volto a dizer, a não ser em casos onde a pessoa está sendo efetivamente inconveniente. E letra C, para finalizar, o terceiro erro grotesco é o das igrejas novas, com um nível de permissão quase total. Nesse caso, a justificativa é o de atrair os mais jovens. Ah, como é uma igreja de jovens, vale tudo. Ou adaptar-se a novos tempos, também se diz. Na verdade, irmãos e irmãs, tomam a forma desse mundo. Tomam a forma desse mundo, tanto interior como exteriormente. Quase não é possível distinguir ou perceber pelos atos ou pelo comportamento social, se estamos tratando de seguidores de Jesus ou se estamos tratando de pessoas da sociedade em geral. Porque o procedimento é mundano. Então, quem está falando não é um moralista. Quem está falando abomina o moralismo, abomina o farisaísmo. Abomina essa chatice de gente que quer ser policial. Principalmente da vida dos outros. Eu abomino, mas também reconheço que esse capítulo nos ensina que Jesus é a restituição pelo nosso pecado. Então, em tudo isso que nós vimos, na lei sanitária, as questões de saúde que eram trabalhadas e que precisavam de expiação, Jesus é expiação, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Seja nas outras questões que nós tratamos no capítulo, não é preciso repetir todas elas. Mas na lei moral, na lei cerimonial, na lei judicial, é fundamental que nós entendamos que Jesus é o modelo, Jesus é a restituição pelo nosso pecado. Assim como Iavé se colocava para receber aquele que não tinha como pagar a dívida que contraiu, Jesus também pagou a nossa dívida, pagou a dívida de todos nós. E que nós não venhamos arder em ciúme. Por favor, tenha equilíbrio. Equilíbrio é sempre uma conquista. Porque algumas pessoas são mansas, mas não são equilibradas. Equilíbrio não se externaliza só com cenas grotescas, quando a pessoa coloca para fora isso diante dos outros. Às vezes a pessoa está calada, mas é marcada por um ciúme doentio. É policial da esposa, é policial do esposo. Meus irmãos, o que nós precisamos nas vésperas da volta de Jesus, olhando para o capítulo 5 de Números, é entender: Jesus é a restituição pelo nosso pecado, Jesus é a expiação do nosso pecado, Jesus é o modelo para o nosso cerimonial, Jesus é o modelo para a nossa moral, Jesus é o modelo para a nossa jurisdição. Jesus é o modelo para a nossa prática alimentar, para o nosso procedimento em termos de saúde. Ele é modelo, sim, porque ele foi plenamente ser humano e perfeito. Não que ele tenha dado receitinha de bolo ou coisa parecida, ou que ele fosse nutricionista. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele é modelo em tudo. Ele é modelo de ética. Ele é modelo de moral. Ele é modelo judicial. Ele é modelo cerimonial. Ele é modelo sanitário também. Porque em Jesus nós não vemos nada de desequilíbrio. Então, olhe para Jesus e você certamente vai ter uma vida santa que agrada o coração de Deus. Que grande alegria compartilhar com vocês esse capítulo e tratar dessas questões nesse feriado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família, seu ministério, igreja local, denominação, e que nós continuemos a marcha e não vamos dar lugar nem à imoralidade desse mundo tenebroso, não vamos ser imorais e não vamos dar lugar a uma postura policialesca. Deixa os policiais fazerem o trabalho deles. Isso está correto. O policial faz o trabalho de polícia. O nutricionista vai cuidar da nossa saúde em termos de o que devemos comer ou não. A costureira vai trabalhar qual é a roupa que nós vamos vestir e vai preparar, mesmo aqueles que preparam em grandes escalas. O cabeleireiro ou a cabeleireira vai cuidar da nossa. Dos penteados, né, das irmãs e o corte de cabelo dos homens. Mas nós vamos cuidar é da pureza pessoal, da santidade, e vamos transformar o mundo. Em nome de Jesus, eu não paro. Dia após dia, a minha missão é transformar o mundo. Ah, pastor, o senhor acha que o senhor está alcançando o mundo? Irmãos, eu estou alcançando o mundo que eu posso alcançar, o mundo ao meu redor. Agora, uma informação: nós estamos crescendo a cada dia. Nós já passamos de 20 nações que nos ouvem mensalmente. Aqui um grande abraço, mais uma vez, à missionária Vívia. Não são as 200 nações, não. São poucas de cada nação, ainda são. Mas até o último dia dessa vida, meu lema é: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a pureza do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, nos fazendo santos, como o Senhor é santo, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.